Sai da reta, sai da frente, porque atrás vem gente. Aqui é o interior, terror no repente. Só sangue bom, abandonando o cenário. Só sangue bom, o verdadeiro coringa do baralho. Só sangue bom, a rima vai ferver. Quem escutar vai enlouquecer, o que eu tenho pra dizer. Porque ninguém aqui rebola na Xuxa. O papo aqui é favela, é rua. É dedo no gatilho, mirando pro sistema. É a chave de libertação das algemas. O break pra quem tá sem freio na loucura. O rap libertando o ladrão da sepultura. Então, só os loucos pra firmar, sobe o gás. Tendo realidade cruel, então vai que vai. Se liga aí, também sou dessa firma. Na levada terrorista, tendo na fita. Sou pesado, chegando no ar. Sou de ladrão, periferia é a cara. Não é pra rebolar, não é pra dançar. O pesadelo está no ar, pode acreditar. Sou periculoso, ideia de louco. O bumbo, o baixo invadindo seu globo. Nosso esquema vai invadindo as periferias. Daqui de cima, uma par de rima. Ninguém aqui tem motivos pra sorrir. São motivos pra chorar, recordando, enfim. Tanta treta, tanto sangue derramado. Tantas mortes, tantos assassinatos. Ser bandido, sujeito, homem é sobreviver. É dar um trampo e estudar, pode crer. Dar um break na farinha, o tempo buscando, mano. Isso sim é que é ser malandro. Vou mais além, vou muito mais. Realidade cruel, flagrante, chega mais. Entre a barreira do inferno e o céu, vim pra denunciar o sistema cruel. A luta continua, infesta como praga. Governo mercenário que rouba e a polícia que mata. No gueto, batalha, tipo Vietnã. O homem sem estudo se torna um monstro ladrão de amanhã. Eu vim pra apavorar, pra revolucionar. Minha voz está no ar e dessa vez é pra ficar. Pra firmar, pra abalar as estruturas do sistema. Longe da algema, pra resolver o problema. Flagrante,